Hoy con el pastor al mediodía. Hoje quando o pastor ao meio-dia. Fuimos a visitar, a ver si me sale bien, Serra de Curral. Fomos visitar a Serra do Curral. Okay. Que hermoso. Que lindo. Y nosotros era hermoso el lugar, el paisaje. A paisagem, o lugar, todas as coisas, flores, eram muito lindo. Pero más hermoso era sentir la presencia de Dios. Mais lindo foi sentir a presença de Deus. Nosotros nos unimos, comenzamos a orar y a interceder. Nós nos unimos e começamos a orar e interceder. Por la ciudad de Belo Horizonte. Pela cidade de Belo Horizonte. Por cada familia de esta ciudad. Por cada família desta cidade. Por cada iglesia. Por cada igreja. Por cada pastor y siervo. Por cada pastor e servo. Oramos por los gobernantes y las autoridades. Oramos pelos governantes e pelas autoridades. Y oramos que Belo Horizonte sea un faro, una luz para Brasil. Oramos para que a cidade de Belo Horizonte seja farol, uma oramos luz para o Brasil. Oramos que de Belo Horizonte salgan obreros a las naciones. Que de Belo Horizonte saiam obreiros para todas as nações. Que Belo Horizonte sea una bendición para la nación de Brasil. Que Belo Horizonte seja uma grande bênção para a nação do Brasil. Quanto estamos juntos para esto. ¿Cuántos queremos orar así? ¿Cuántos están juntos para eso? ¿Cuántos quieren orar así? Yo soy extranjero. Yo soy un extranjero. Yo no soy brasileño. No soy brasileño. Pero mi corazón es guiado a orar por Brasil. Mas o meu coração está dirigido a orar pelo Brasil. Orar por Belo Horizonte. Orar por Belo Horizonte. Quanto mais que tu eres brasileiro, debes orar por tu país Brasil. Muito mais você que é brasileiro deve orar pelo seu país. Quanto mais que tu eres nascido acá, tienes que orar por tu ciudad de Belo Horizonte. Quanto mais você que nasceu aqui, precisa orar pela sua cidade de Belo Horizonte. Tu eres importante para el reino de Dios. Você é muito importante para o reino de Deus. Una persona que está conectado al corazón de Dios puede cambiar, mudar uma cidade, uma nação. Uma pessoa que pode, que está ligada ao coração de Deus, pode mudar uma cidade, mudar uma nação. Hoje, a ilustração de TCD falava de isso. Hoje, na ilustração do tempo devocional com Deus, falava sobre isso. Quanto tiveram seu tempo com Deus hoje? Quantos tiveram seu tempo com Deus hoje? Amém. Tem que ser sincero, senão a quando regressa à la noite, hágalo, todavía hay tiempo. Você precisa ser sincero, se não fez quando voltar à noite para casa, ainda há tempo. Agora estamos tendo um tempo com Deus. Agora estamos tendo um tempo com Deus. Como família, como comunidade de fé. Como família e como comunidade de fé. Tempo com Deus não é os 20 minutos de um livro. Tempo com Deus não é os 20 minutos de um livro apenas. Tu vida é tempo com Deus. Sua vida é tempo com Deus. Tu caminas cada dia com Deus. Você caminha cada dia com Deus. Tu diálogo, tua amizade, cada dia com Deus, é tu tempo com Deus. Sua vida e sua amizade cada dia com Deus é o seu tempo com Deus. Não queremos limitar tempo com Deus a 20, meia hora. Não queremos limitar o tempo com Deus a 20 minutos ou meia hora. Tu vida mesma deve respirar, deve apaixonar-se como tempo com Deus. Sua vida mesmo deve respirar e ser apaixonado pelo tempo com Deus. Amém. Amém. Os crentes coreanos quando vêm à igreja, os crentes quando escolhem vir à igreja, os que vêm temprano, aqueles que vêm mais cedo, os que vêm a horário, os que vêm no horário, o primeiro que fazem é sentar-se. A primeira coisa que fazem é se assentar. E se conectam com Deus em oração. E se ligarem a Deus em oração. Se há algo urgente que atender. Se alguma coisa muito urgente, pode mirar o celular, pode sair afuera. Você pode ligar o celular, pode ir lá fora. Entra a la casa de Deus e se viene a la presença de Deus. Mas se você entra na casa de Deus, se vem a presença de Deus. Depois não se distrai em outra coisa. Depois você não se distrai com mais nada. Não mira o celular, Facebook. Não fica olhando o celular. Não mira o periódico. Não fica olhando os jornais. Não habla de futebol. Não fica falando de futebol. Trata de concentrar-se, enfocar-se em Jesus. Você precisa concentrar-se, focar preparar em Jesus. O coração. Preparar seu coração. Dialogar com o Espírito Santo. Dialogar com o Espírito Santo. E orar por muitas coisas. E orar por muitas coisas. Eu estava sentado allá e orava por tantas coisas que necessito orar. Eu estava sentado ali e orava por tantas coisas. Yo puedo que preciso tener una sonrisa, estoy contento, feliz de aquí con el pastor en Belo Horizonte. Eu posso estar contente, feliz, sorrindo com o pastor aqui em Belo Horizonte. Pero al mismo tiempo tengo muchos ataques. Mas ao mesmo tempo eu tenho muitos ataques. Muchísimo ataque. Muitos ataques. Ataque la familia. Ataque na família. Ataque los hijos. Ataque nos filhos. Ataque a mis padres. Ataque aos meus pais. Ahora mismo tenemos un problema en el ministerio. Agora mesmo nós estamos enfrentando um problema no ministério. Hay muchos ataques. São muitos ataques. Y seguramente usted también está luchando con muchas cosas. E certamente você também está lutando com muitas coisas. Y todo eso son motivos de oración cuando uno viene a la iglesia. E tudo isso são motivos de oração quando você vem à igreja. No se distraiga. Não se distraia. Enfóquese en Jesús. Enfoque-se em Jesus. Aproveite esse tempo para preparar sua mente e seu coração. Aproveite esse tempo para preparar sua mente, o seu coração. Alábelo e adórelo com toda a sua gana, sua paixão. E louve e adore o Senhor com todas as forças do seu coração, sua paixão. Isso vai levantar o nível espiritual da igreja. Isso faz com que o seu nível espiritual seja elevado. Eu sei que vocês vêm cansados. Eu sei que você está cansado, vem cansado. Vienen del trabajo. Vem do trabalho. E Deus sabe isso. E Deus sabe disto. Por isso é mais valioso sua presença aqui. Por isso é muito valiosa a sua presença aqui. E por isso Deus Padre quer llenarte e bendecirte mais. Por isso que Deus nosso Pai quer te encher e te abençoar cada vez mais. Por isso prepara tu coração cada vez que vengas a la casa de Deus. Por isso prepare seu coração cada vez que vem à casa de Deus. El que vive vida devocional todos los días allá. Aquele que vive a sua vida devocional todos os dias lá. Siempre viene preparado con su corazón a la casa de Dios. Sempre chega à casa de Deus com o coração preparado. Amém. Amém. Porque está conectado de segunda-feira hasta sábado, todos os dias, adorando, louvor, escuchando, em amistad. E vem el domingo a declarar victoria, a rendir frutos, a celebrar como família. Porque está conectado em Deus todos os dias, de segunda até domingo. E quando vem à igreja, está adorando ao Senhor, está cheio de alegria para trazer com sua família louvor e adoração ao Senhor. Não queremos ser uma igreja assim? Nós não queremos ser uma igreja assim? Eu quero mostrar um vídeo. Eu quero mostrar um vídeo. Tiene. Esta é minha igreja, Onuri. Esta é a minha igreja. Se chama Todas as Nações. Chamada Onuri, que significa Todas as Nações. E trago um vídeo viejo porque não encontrei o novo. Eu não encontrei um vídeo mais novo. Esse é um vídeo um pouco antigo, mas quero tiene passar. Tem 10 anos. Ele tem 10 anos esse vídeo. Lo preparei quando hicimos um congresso de pastores em Lima, em Bogotá. Eu preparei esse vídeo quando fizemos um congresso de pastores em Lima, Bogotá. En el año 2007. No ano de 2007. Éramos como unas 3.000 personas. Éramos aproximadamente 3.000 pessoas. De todas las denominaciones. De todas as denominações. Había unidad en oración y la palabra por tiempo con Dios. Havia unidade na oração e na palavra por causa do tempo com Deus. Y yo preparé este video, perdón que está en español. Me perdoa porque ele está em espanhol. Eu preparei esse vídeo. Pero quiero que ustedes miren y vean qué es el contenido. Mas eu quero que vocês olhem e vejam o conteúdo desse vídeo. ¿Qué es lo que ayudó a nuestra iglesia coreana o la iglesia Onuri a crecer, a madurar, a hacer misiones? ¿Cuál es la causa, el motivo? O que foi que ajudou a nossa igreja lá na Coreia, a igreja Onuri, a crescer, a se tornar mais madura? O que foi que aconteceu que permitiu isso? Enviar misioneros. Enviar missionários. Quiero que vea esto, ¿sí? Vejam isto. ¿Hay que apagar las luces o está bien? Vamos con sonido. La Iglesia Onuri fue establecida con la visión de la Iglesia como la de los Hechos de los Apóstoles. Esta visión fue concretizándose cuando la Iglesia dio énfasis en servicio, palabra de Dios y en Espíritu Santo. El programa de formación de discípulos llamado Uno a Uno, con base en bíblico y con dependencia del Espíritu Santo, está conectado a la comunidad cristiana palabra llamada de célula, Dios, Espíritu la cual Santo, viene enfatizando célula, la participación activa misión. En la sociedad y en la misión. La Iglesia Onuri empezó su primer servicio con solo 12 familias en 6 de octubre de 1985. El ADN o los elementos principales el ADN, que se vienen estableciendo en la Iglesia lo más Onuri importante de durante nuestra iglesia 20 años es son el servicio, la devocional, adoración, y el uno a uno. Devocional, un programa de discipulado. Y discipulado uno a uno. Tres estos elementos. ADN de Onuri trajeron consigo un esto es un de worship iglesia, en frente al lago de Galilea, Johan, en Israel. Los líderes de la iglesia desarrollaron trabajos conjuntos con enfoque a la cultura y programas a medida, compartiéndolo con otras iglesias. Los trabajos que se vienen realizando con estos propósitos son... Nuestra iglesia tiene como 200 ministerios. Evangelización a medida, ministerio para niños y hay más de 150, 200 ministerios, pero hay tres ministerios que son el ADN. Festival de servicio y festival de liderazgo. Esta es otra sede. Fue la gracia de Dios y el ungimiento del Espíritu Santo que hizo crecer a la iglesia Onuri. En 1985 empezó con 12 familias compartiendo la misma visión y en el primer aniversario ya contaba con 510 miembros. El primer año. En el octavo aniversario en que se proclamó la visión de 2019. Octavo, 8 años. Hombres dedicados. Tenía 4.417 miembros y ya conmemorando el undécimo aniversario creció a más de 11 años, 11.000. En el decimosexto aniversario, 16 años, el número de miembros llegaba a 20.000. 20.000. En el vigésimosegundo aniversario, en 2007, creció a más de 60.000 miembros. En el 2007 éramos 60.000. Dentro y hace fuera 10 de años. Ahora 10 años después de haber proclamado la visión de 2.000 misioneros y 10.000 hombres tenemos dedicados, una visión Dios dio nueva que se visión llama a la iglesia Onuri. Atos 29. La de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. El Espíritu 29. Santo sigue con escribiendo un solo deseo de escribir, la historia de la iglesia a través de la iglesia de hoy, la nosotros. De Hechos 29 es una visión de compartir la El Espíritu de la Santo sigue escribiendo la filosofía del ministerio como la de los Hechos con todas las iglesias. Y tiene como objetivo expandir el reino de Dios. Los cuatro ejes con los que se llevan a cabo la visión de Hechos 29 son: primero, iglesias de visión que comparten unidad la misma en la visión iglesia, trabajando para la obra ciudad, de Dios unidad alrededor del mundo. De visión. Segundo, tenemos un canal satelital en todo el mundo. Hay ocho satélites para nuestros horas, misioneros. 365 días para 16, y una iglesia que participa en la comunidad, en el barrio. Que viven en todo el mundo. Tercero, centro de entrenamiento para la misión del mundo de Onuri. Esta es nuestra base misionera de entrenamiento. Que propagan el evangelio al mundo entero. Aquí vienen a prepararse. El ministerio de Lampon. Los obreros sirven con su profesión, como maestros, carpinteros, médicos. Que sueña con ser una iglesia dirigida al mundo entero, según la visión de los Hechos 29, está creciendo cada día más. A través del ministerio devocional de 10 millones de personas, el ministerio de hombre a hombre, iglesias de visión en Corea y 24 iglesias de visión en Japón, China, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, 6.000 universitarios y jóvenes, 37 iglesias cooperativas en Corea y en el extranjero, 18 organizaciones cooperativas incluyendo muchas universidades, organizaciones de misión, emisora y editorial. Todos ellos están trabajando con la única visión de Hechos 29. Y así, 612 misioneros están ahora en 54 países y durante 20 años envió 982. Ay, teníamos misioneros. 20 años en el 2007, ahora tenemos 30 años. En 2007, la iglesia Onuri se lanzó con el lema de la iglesia que da esperanza al mundo, bendiciendo la tierra de Corea, que conmemora los 100 años del aniversario del avivamiento del Espíritu Santo. Y también oramos con todo el corazón para que haya ungimiento del Espíritu Santo. Esto es en América, América Latina, en Perú. Para eso, Danilo la iglesia Onuri sembrará semillas con alegría y lágrimas, orando unidos para la comunión, la cooperación y el avivamiento de todas las iglesias en América Latina. Hicimos una conferencia corazón. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Una iglesia donde cada miembro es activo, productivo. Una iglesia guiado por la visión, una iglesia como la iglesia primitiva. La iglesia Onuri, hasta el día en que Jesucristo venga, servirá al mundo entero propagando el evangelio del cielo. Amén. Gloria a Dios. Una iglesia, gracias. Gloria a Dios. Es una iglesia local con problemas, con desafíos. É uma igreja local com problemas, como com desafios, como nós aqui. Não há nada especial ou diferente. Não há nada especial ou diferente. Se há algo especial, está Jesus. Se existe algo especial, é Jesus. Se está algo especial, está a palavra e está o Espírito Santo. Se existe algo especial, é a palavra, se é a presença algo especial, do Espírito Santo. Cada membro se esforça a ser parte da visão. Se há algo especial, é que cada membro se esforça a ser parte da visão. Cada membro trata de caminhar a segunda milha para consagrar-se à missão. Cada membro cuida de seguir a segunda milha para fazer a visão, a missão. Os jovens de minha igreja são meus heróis. Os jovens da minha igreja são as minhas células. São apaixonados. São apaixonados. Querem viver por Jesus. Querem viver por Jesus. Morir por o Evangelho. Querem morrer pelo Evangelho. Em nossa igreja há 11 ou 12 mártires que morreram em Medio Oriente. Na nossa igreja existem 11 ou 12 mártires que morreram no Oriente Médio. Em Iraque. No Iraque. Em vários países. Em vários países. E nós os honramos. E nós os honramos. É nosso exemplo. Eles são nossos exemplos. Nos inspiram. Eles nos inspiram a viver uma vida significativa. A viver uma vida significativa. Não uma vida para mim. Não uma vida para mim. Senão uma vida de agregar valor para outros. Mas uma vida de agregar valor para os outros. Hoje o tempo com Deus dizia isso. Hoje no tempo com Deus nós lemos isso. Alguém tem seu tempo com Deus ou alguém trajo? Alguém trouxe sua revista, seu português? Livro Tempo com Deus em português? Nadie. Como se chama o título de hoje? Title. Em espanhol. Como se chama o título hoje, por favor? Supliendo las necesidades del prójimo. Como diz? Suprindo as necessidades do próximo. Oi, habla de isso. Nuestra igreja não foi bendecida e cresceu agora 80 mil, 100 mil membros para ser nós. Nossa igreja não foi abençoada e cresceu para até 80 mesmos. Mil membros para ser uma igreja para nós mesmos. Deus nos bendijo, hemos crescido. Deus nos abençoou e nós temos crescido. Para suplir as necessidades como esperança ao mundo. Para suprir a necessidade como esperança do mundo. Deus quer que esta igreja, projeto de adoradores e outras igrejas, sejam a esperança ao mundo. Deus quer que esta igreja, projeto Adoradores e outras igrejas aqui representadas Belo Horizonte, sejam a esperança Brasil, de Deus para o mundo, a esperança América para Latina, Belo Horizonte, a esperança para a América Latina, naciones. A esperança para as nações. Deus quer que tu tenhas uma visão, um coração grande como Deus. Deus quer que você tenha uma visão no seu coração grande como Deus é grande. Como puedes tener una visión, un sueño grande? Como você pode ter uma visão do Senhor grande? Se estás conectado a Deus todos Isso, os dias. Se estás conectado, ligado a Deus todos os dias. Eu orava por los niños, adolescentes e jóvenes de Belo Horizonte nesta manhã. Nessa manhã eu estava orando pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens los de Belo Horizonte. Padres, necessitamos orar por esta nova geração e preparar-lhes o caminho. Como pais, todos nós precisamos de orar por eles e preparar o caminho. Modelos que imitar e seguir. Eles precisam de modelos para imitarem e prosseguirem. Não há tempo de queixar-se, de chorar, não há criticar. Tempo, não há tempo para ficar queixando, chorando, criticando. Tienes que mirar ao Senhor Jesus. Precisamos olhar para Jesus. Porque eu vejo o potencial que tem esta cidade. Porque eu tenho visto o potencial desta cidade. Brasil. Eu tenho visto o potencial e do Brasil. E não só em recursos naturais. Não apenas com os recursos naturais. Sino o recurso humano, a gente, a família. Mas os recursos humanos, as pessoas, as famílias. E Deus lo ha creado para ser instrumento a las naciones. E Deus criou você para ser um instrumento para as nações. Amém. Amém. Hoy la ilustración es muy linda. Hoje na ilustração do TCD é muito lindo. Aí diz como começou o Ministério de Compassion, de adoção de niños, conhecem? O texto nos diz como foi iniciado o Ministério Compassion, que é na sede nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também tem, Compassion, cuida de crianças. Como World Vision, visão mundial. Exatamente como a visão mundial. La base está nos Estados Unidos. A base está nos Estados Unidos. Las dos están en Sacramento y en California, donde yo vivo. As agências estão em Sacramento e na Califórnia, onde ele vive. Pero donde comenzou World Vision y Compassion fue en Corea. Mas onde começou a World Vision e a visão mundial e a Compassion ahí foi na Coreia. Los pastores fueron a visitar, como dice aquí, a orar con los soldados americanos. Então os pastores foram orar com os soldados americanos. Guerra de Corea Norte y Sur. Lá durante a guerra da Coreia Norte e da Coreia do Sul. Y el pastor Ever Swanson. E esse pastor Everton Swanson. Ustedes leyeron, léanlo. Quem leu, quem ainda vai ler, pode ler o texto. Vio una mano en un camión así. Ele viu uma mão no caminhão. Y él fue al camión. Señor, señor, alto, alto. E ele foi ao caminhão. Por favor, pare, pare, pare, Señor. Hay una mano ahí que sale en el camión. Há uma mão saindo do caminhão. Y él fue a ver. Y se subió al camión. E ele foi ver e subiu no caminhão. Porque él pensó que era un camión de basura. Porque ele pensou que era um caminhão do lixo. Pero un camión lleno de niños muertos. Mas era um caminhão cheio de crianças mortas. Por hambre, por fome, por frio, por la guerra, pela guerra. E ele aí, Deus lhe deu, lhe hizo, empezó a orar. E naquele momento ele começou a orar. Deus lhe deu uma visão. E ele teve uma visão. E começou este ministério Compassion. E começou esse ministério chamado Compassion. Deus quer dar-te visão a ti. Deus quer dar uma Deus visão quer a você. Deus quer dar-te para tu nação. Deus quer dar um sonho para a sua ustedes, nação. A vocês jovens, adolescentes, Deus quer abrir-te tu mente e llenar-te de las cosas de Deus. Aos jovens e adolescentes, Deus quer abrir a sua mente e encher das coisas de Deus. Você tem que buscar a Deus. Mas você precisa buscar tienes a Deus. Tienes que conectarte a Deus. Você precisa conectar-se a Deus. Hasta cuándo vamos a ser Hasta cuándo solo vamos a mirar lo que otros hacen? Até quando nós vamos ficar vendo apenas o que os outros fazem? Hasta cuándo solo vamos a escuchar lo que hace otro país o otra iglesia? Até quando nós vamos escutar apenas o que os outros Dios países, outras igrejas fazem? Dios quiere levantar a esta iglesia, a tu iglesia para las cosas de Dios. O Senhor quer despertar a tua igreja, a esta igreja para as coisas dele. Serás uno de los que irán la segunda milla? Você será um daqueles que andarão a segunda milha? La vida del ser humano es como la niebla y la paja, dice la Biblia. A vida do ser humano é como carne y hueso. A fumaça que estamos passa. Vestidos. Carne e osso. Estamos podemos vestidos. Perfumarnos, maquillarnos, estamos bien vestidos. Podemos estar maquiados, perfumados, bem vestidos. Pero sin Jesús no somos nada. Mas sem Jesus nós não somos nada. Somos nada. Não somos nada. Yo descubrí eso. Eu descobri isso. Yo me llené de títulos, eu me enchi de títulos, de conhecimento, de conhecimento, de influência, de influências. Queria ser famoso. Eu queria ser famoso. Nada de eso me trajo alegría. Nada disso me trouxe alegria. Nada de eso me trajo gozo. Nada disso me trouxe gozo. Complacencia, contentamiento. Nada disso me trouxe contentamento. Me trajo más ansiedad. Me trouxe satisfação. Só me trouxe mais ansiedade. Problemas. Só me trouxe mais problemas. Solo Jesús llena nuestro corazón. Somente Jesus pode encher o nosso coração. Tienes que vivir para él. Você precisa viver para ele. ¿Tienen el apostilla? Quantos têm a apostila? Una virome. Quantos pegaram a apostila? E vamos fazer um seminário supersônico. Vamos fazer um seminário supersônico. Eu sei, porque me disseram que a gente de Belo Horizonte são muito inteligente. Porque me disseram que as pessoas em Belo Horizonte são mais inteligentes. Não necessita explicar-lhe duas vezes. Com uma, já está. Não necessita explicar duas vezes. E captam rápido, de uma vez, ao tiro. Assim que... Vamos a ir rápido con las PowerPoint y voy a ustedes escriban porque no quiero que solo escuchen sino que escriban, registren. Assim eu vou passar bem rápido as telas do PowerPoint e eu quero que você vá escrevendo de uma forma simples, porque vai escrevendo não apenas ouvindo, que usted mas escrevendo. Escribe, después puede revisar, estudiar y después hacer lo suyo. Todos aqueles podem depois, aí você pode depois revisar, reler e fazer as suas avaliações, seu estudo. En el futuro, só, já um minuto, preparo. aqueles que não têm, mas querem, custa R$10 a apostila, vale a pena você levar para poder estudar e reproduzir, e você pode pegar aqui, e ao final, lá com o Marcos e os irmãos que estarão lá, você acerta, mas pode pegar já, quem quiser. En el futuro, el pastor Sostene va a dar esta enseñanza de una manera regular, normal, tranquilo. No futuro, o pastor Sostene vai repetir este ensino, vai compartilhar esse ensino com mais tranquilidade, com mais regularidade. Porque acá hay teoría y práctica. Porque aqui nós teremos teoria e prática. Hoy vamos a hacer la teoría. Hoje vamos fazer um pouco da teoria. No tenemos tiempo para hacer la práctica. Não temos tempo para fazer a prática. Pero la práctica es donde está el fruto. Mas a prática é onde encontramos o fruto. Donde está el gusto, el gusto, onde está o prazer, o sabor, o gosto. Porque teoría sin vida no sirve de nada. Porque a teoria sem vida não serve para nada. Conocimiento sin práctica te lleva a ser un fariseo, un religioso nomás. O conhecimento sem a prática nos leva a sermos um fariseu, e nada mais. Y ya no queremos más de eso. E nós não queremos isso. Entonces, me van a disculpar de que no voy a poder explicar cada punto. Vocês me desculpem, eu não vou poder explicar cada ponto. Usted después pregúntele al Espíritu Santo. Mas vocês depois vão poder perguntar ao Espírito Santo. Amém? Amém. ¿Listos? Prontos? Vamos a ver rápidamente la visión. Vamos ver rapidamente a visão. Perdón. El otro PowerPoint, porque hacemos el otro. Perdón. Outro PowerPoint, por favor. En toda iglesia o empresa secular hay visión, misión y valores. Em toda empresa, a visão na companhia secular, a visão, missão e valores. E não está simplesmente para uma placa. E não está ali simplesmente para ser uma placa. De adorno. Um adorno. Está para creer en eso. Está para crermos naquilo. E viver en eso. E vivermos aquilo. Hoy el problema de muchas creyentes y iglesias. Hoje o problema de muitos crentes, de muitas igrejas. No tienen ni, no hay visión ni misión ni valores. É que eles não têm nem missão, nem visão, nem valores. Solo nos reunimos como un club social. Só se reúnem como um clube social. Otras iglesias tienen visión, misión y valores. Outras igrejas têm visão, missão e valores. Tiene visión. Tem a visão. Pero no tiene acción. Mas não tem ação. Tiene misión. Tem missão, pero no lo cumple. Mas não cumprem. Tiene valores, tem valores, pero no los vive. Mas não os vivem. Pero esta iglesia, mas esta igreja, Projeto Adoradores. Y las iglesias que usted representa, e as igrejas que você representa, van a glorificar al Señor. Vão glorificar ao Senhor. Porque van a alcanzar la visión. Porque vão alcançar a van visão. Van a cumplir la misión. Vão cumprir a missão. Van a vivir los dos valores que le vão dio Dios. Vão viver os valores. Amém? Que Deus te deu. Amém. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é importante para tu família também. Isso é muito importante para sua família também. La iglesia es tu familia. A igreja é sua família. Dios quiere cambiarnos. Deus quer nos mudar. Tiempo con Dios, el ministerio tiene una visión, primero que es ahí, dice. Esse é o primeiro texto. Tempo com Deus tem uma visão. Criar o hábito de ter uma relação de intimidade diária com Deus por meio da palavra como um estilo de vida. Tiempo con Dios te va a ayudar a crear disciplina. Tempo com Deus vai ajudar você a criar a disciplina. Hábito. O hábito de relação com Deus, de relação com Deus, de uma relação espiritual cada dia, um relacionamento espiritual a cada dia, e a relação mais importante, e o relacionamento mais importante, é com a palavra, é com a palavra, porque Deus é palavra, porque Deus é a palavra, ele habla através da palavra, ele fala através da palavra, ele se revela através da palavra, ele se revela através da palavra, e se não há palavra que tu lês e meditas. E se não há palavra para você ler e meditar, não podemos conhecer a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Creemos conhecer. Queremos conhecer. Creemos, pero no lo sabemos, no conocemos. Queremos conhecer, mas não conhecemos. La palabra nos ayuda a restaurar y fortalecer nuestra vida, especialmente espiritual. A palavra nos ajuda a fortalecer e crescer a nossa vida, principalmente a vida espiritual. Imagínate tu igreja, onde cada crente está sano espiritualmente. Imagina que na sua igreja cada crente esteja curado espiritualmente. Não crentes moribundos. Não apenas não crentes que estão morrendo, fracos. Não crentes com anemia espiritual. Não crentes com anemia espiritual. Não crentes ou igreja com transtorno de desarrollo. Não crentes com transtorno de crescimento, sino saludáveis. Mas sim crentes saudáveis. Queremos ser igrejas assim. Queremos ser igreja assim. La palabra te fortalece. A palavra La que palabra fortalece. Te restaura. A palavra que restaura. La palabra hace de nosotros una nueva criatura. A palavra nos faz uma nova criatura. La siguiente la misión. A seguinte da visão, restaurar e fortalecer a vida espiritual de cada crente e de cada igreja. Imagínate cada igreja de Belo Horizonte. Imagina aqui cada igreja de Belo Horizonte. Forte espiritualmente. Forte espiritualmente. Deus vai derramar um avivamento. Deus vai derramar um avivamento. Tienes que anhelar isso. Você precisa desejar isso. Você precisa buscar isso. E esse avivamento começa por ti. E esse avivamento começa por você. Não por el otro, não por la otra iglesia, não pela outra igreja. Corea, por não lá em Coreia, mas por ti. Em tua vida diária. A tua vida diária. Por isso é importante estar conectado a Deus. Por isso é importante estar ligado a Deus. E assim lo mostra a história. Assim mostra a história todos nós. Next. Próximo. Próxima. La misión. ¿Qué busca la misión? Busca que crescamos e maduremos espiritualmente. O que é que busca a missão? A missão busca que a gente possa crescer e se tornar mais maduro. Que isso produz vidas transformadas. E é isso que produz vidas transformadas. E nossas vidas transformadas. E as nossas vidas transformadas. É a influência mais poderosa para transformar a outro. É a influência mais poderosa para transformar os outros. Se minha vida não é transformada a Jesus. Se minha vida não cambia, se eu não sou transformado a Jesus, se eu não mudo nunca, eu não vou poder cambiar nem ajudar a nadie. Eu não vou poder mudar, ajudar a mudar a ninguém. Vou ser um cristiano sempre que só pide, necessita ajuda. Eu serei um cristão que só pede ajuda, só pede. Mas Deus te ha chamado a ser de bendição. Mas Deus tem chamado você a ser uma bênção, a ajudar outras pessoas. Pero para eso necesitamos crecer y madurar. E para isso precisamos de crescimento e de maturidade. El problema de hoy de nuestras iglesias. O problema de hoje nas nossas igrejas. Es que hay niños de 30 años, niños de 40 años, niños de 60, 50 años. É que existem crianças de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos. No ha madurado. Não amadureceram. ¿Sabe de lo que hablo? ¿Me entiende lo que digo? Entendem o que diz? Vocês compreendem o que ele está dizendo? Há muitos que são, têm idade, são adultos, mas atuam como niños. Há muitos que só têm idade, mas continuam não procedendo como crianças. Não querem responsabilidade. Não querem responsabilidade. Não querem. Mas um verdadeiro discípulo tem que ser diferente. Mas um verdadeiro discípulo precisa ser Assume diferente. Assumir a responsabilidade. Assumir responsabilidade. E também a missão é que cada um de nós que crecemos, maduremos, participemos en la extensión del reino y la edificación. E o objetivo também é que cada um de nós que crescemos e que nos tornamos maduros, participemos da expansão da igreja. Isso é emocionante. Isso é emocionante. Às vezes me perguntam a mim. Às vezes me perguntam. Não te arrepientes de haber dejado la medicina al médico? Você não se arrepende de ter deixado de ganhar muito dinheiro, de ter uma mansão, de ter muitos carros, de ter muitos carros e ser influência? De ser influente? Eu digo, não, para nada. Não, eu não me arrependo por nada. Eu estou feliz com o que hago. Eu estou feliz com o que faço. É emocionante. Eu tenho vida emocionante. Aventura. É uma aventura. Cada dia é uma nova história. Cada dia é uma nova história. Porque estou com Jesus. Porque eu estou com Jesus. Igreja, tu eres parte do cumprimento da visão e da missão de Deus através de tua vida. Igreja, você é parte do cumprimento da visão e da missão de Deus através da sua vida. Não podemos seguir simplesmente ser cristianos nominales. Nós não podemos continuar sendo apenas cristãos nominais. Cristianos de domingo. Cristãos de domingo. Cristianos solo bebê. Cristãos que são só bebê. Então, o país vai seguir igual. Então, o país vai seguir igual. Pero si los cristianos maduran y ocupan los lugares, posiciones de influencia. Mas se os cristãos crescem, se amadurecem e possuem e tomam lugar de influência. Poco a poco va a venir los cambios en el país, la sociedad. Pouco a pouco haverá mudanças no país, na nação, na sociedade. Ese es el propósito por la cual Dios te ha salvado. Esse é o propósito pelo qual Deus salvou você. Que tienes un trabajo, que estudias. Que você, esse é o propósito pelo qual que Deus te deu um trabalho, que te permite estudar. Para el reino de Dios. Você é um instrumento para o reino de Deus. Para bendecir tu nación y las naciones. Para abençoar esta nação e outras nações. Esa es tu misión. Esta é a sua missão. No trabajas, no estudias solo para comer y vivir solo para ti. Você não trabalha e estuda só para comer e viver só para ti. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Por isso um filho e uma filha de Deus. Que tiene un propósito. Que tem um propósito. Amén. Los valores next próximo. Próximo. Voy a tener que ir volar. Ahora vamos a volar. Sí. Não, já foi. Valores. Valores, uma vida centrada em Deus, uma vida semelhante a Cristo, uma vida dirigida e submissa ao Espírito Santo, uma vida direcionada à comunidade. A vida devocional vai criar em ti esta disciplina. A vida devocional, o tempo com Deus, vai criar em você esta disciplina. Aí está a Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo. Ali está a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Cuando tú vives tiempo con Dios, estás conectado a Dios cada día. Quando você está vivendo tempo com Deus e conectado a Deus todos os dias. Eso significa que Dios es tu prioridad. Isso significa que Deus é a sua prioridade. Que Dios gobierna. Que Deus governa a sua vida. Que Dios es el centro de tu corazón. Que Deus é o centro do seu coração. Que ele dirige. Que ele dirige você. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Primeramente buscad el reino de Dios, donde está Dios. Buscai primeiro o reino de Deus, onde está Deus? É dar-lhe o primeiro lugar a Deus cada dia em tua vida. Deus está no primeiro lugar tu na sua mente, vida cada dia. Tu coração e tua vontade. Sua mente, seu coração, sua vontade. Esse é um cristiano maduro. Se é assim, você é um cristão maduro. E isso sigue a ser, isso nos leva a imitar, a ser semelhante a Jesus. E isso nos leva a imitarmos, a sermos semelhantes a Jesus. A palavra nos vai discipulando, nos vai transformando. E a palavra vai nos discipulando, a palavra vai nos transformando. E o Espírito Santo nos vai dirigindo, guiando, governando. E o Espírito Santo vai nos dirigindo, nos guiando, nos transformando. Cada dia a Trindade se empodera de nós. Cada dia a Trindade Santa vai governando a nossa vida, se apodera de nós. E isso nos leva a viver uma vida com propósito. Isso nos leva a viver uma vida com propósito. Uma vida mais allá de mim. Uma vida além de mim mesmo. Uma vida significativa que agrega valor na vida de outros. Uma vida significativa que agrega valores à vida dos outros. Tu has llamado para vivir así. Você foi chamado para viver assim. La siguiente. Seguinte, por favor. ¿Qué es tiempo con Dios? O que é tempo com Deus? Es intimidad con Dios a través de la palabra. É ter intimidade com Deus através da sua palavra. ¿Usted conoce a su presidenta Dilma? Você conhece sua presidente Dilma? Sí, conoce su carrera, su partido, tiene información. Você tem informação dela da sua, sí, carreira, do seu partido? Você tem informação dela? Pero usted tiene intimidad con ella? Mas você tem intimidade usted com tiene ela? Amistad con ella? Você tem amizade com ela? Usted conoce el futbolista Ronaldinho? Você conhece o jogador Ronaldinho? ¿Cuál es el ídolo acá de Para mí usted va a preguntar cuál es. Para usted, a ver, pastor. Oh, mi Dios. O de Belo Horizonte, um de buen, Belo Horizonte, de Mineiros, onde há um bom. Alguém sabe? Alguém sabe o que, qual que é o mais famoso em Minas? Não há ninguém. Robinho, Robinho, hã? Robinho, Robinho. Ok. Vocês escutaram de Robinho? Conhece a sua cara? Mas você é amigo de Robinho? Vocês conhecem o rosto dele? Usted vocês já escutaram sobre Robinho? Você vai à sua casa e toma café com ele? Você toma café na casa dele? Isto é igual que Deus. É assim, igual usted com Deus. Você vem cada domingo à igreja. Você vem a cada domingo escucha na igreja. De Deus, escuta falar de Deus. A Deus. Você sente a Deus. Hace louvor a Deus. Você faz louvores para Deus. Pero tienes intimidad de verdad con él? Mas você tem intimidade de verdade com ele? Você tem uma amizade com Deus? Eso es diferente. Isso é muito diferente. El matrimonio es intimidad. No casamento, o casamento é con intimidade. Los hijos hay intimidad. Os filhos são intimidade. Porque todos los días están juntos. Porque todos os dias estão juntos. Hay victorias, hay derrotas, pero juntos. Há vitórias, há derrotas, mas estão juntos. Por eso hay intimidad. Isso é intimidade. La vida devocional quiere crear una vida de intimidad con Jesús, con el Espíritu Santo y Dios cada día. A vida devocional vem criar em nós uma intimidade com Deus e o Espírito Santo a cada dia. Es triste que vivamos como huérfanos espirituales. É muito triste vivermos como órfãos espirituais. Es encontrarse face to face con la palabra. É encontrar-se face a face com a palavra. No es encontrarse con Facebook cada día. Não é encontrar-se com o Facebook todos os sino dias. Sino con el face de God. Mas encontrar-se com a face de Deus. Sim? Sim. Isso habla como está tu coração. Isso fala de como está o seu coração. Quando eu não tinha vida devocional, quando eu não tinha vida devocional, primeiro mirava a televisão, escutava a rádio. Primeiro eu assistia a televisão, escutava a rádio. Os correios eletrônicos. Olhava meus e-mails. Agora eu primeiro miro a Deus. Mas agora, primeiro eu olho a Deus. Meu coração se conecta a Deus. Meu coração se liga a Deus. Tiene sede de la palabra. Eu tenho sede da palavra. Hoy tengo que escuchar la voz de Dios para este día. Hoje eu tenho que escutar a voz de Deus para este dia. Para mi vida. Para minha vida. Para el ministerio. Para o ministério. Sin eso no hago nada. Se não há isso, eu não tenho nada. Porque lo estaría haciendo en mi fuerza. Porque eu estaria fazendo na minha experiência. Na minha experiência. En mi sabiduría. Na minha sabedoria. Yo necesito primero el consejo de mi padre a mí. Eu preciso primeiro buscar o conselho do meu pai para mim. Después voy a dar consejo a otro. Depois eu vou dar conselho ao outro. La pregunta es con quién te encuentras cada día primero. A pergunta é esta: com quem você se encontra a cada dia em primeiro lugar? Isso vai determinar a qualidade de tua vida. Isso vai determinar a qualidade da sua vida. É uma aliança. É uma aliança. Tempo com Deus é uma aliança com Deus na palavra. É um pacto. Não é um contrato que se pode romper. Não é um contrato que se pode romper. É uma devoção. É uma devoção. É rendir-nos mente, corpo e espírito totalmente a ele. Está rendido totalmente a ele com a mente, corpo e espírito. É deixar-se guiar por ele todos os dias. É deixar-nos sermos guiados por ele todos os Deus dias. Deus usou a estes homens e mulheres no Antigo e Novo Testamento. Deus fez assim e usou os homens e mulheres no Antigo Testamento. E Deus sigue buscando hoje aqui em Belo Horizonte homens e mulheres que possam viver guiados por Deus. E Deus continua buscando hoje aqui em Belo Horizonte homens e mulheres que podem viver assim, guiados por próxima. Deus. Por que fazer tempo com Deus? Há muitas razões. Acá vamos a ver duas nomás. Há muitas razões por que fazer o tempo com Deus, mas hoje nós vamos ver duas, não mais. Primeiro, porque é um mandamento de Deus. Primeiro, é uma ordem de Deus, um mandamento de Deus. Eu fui ao serviço militar em Coreia. Eu estive no serviço militar da Coreia. Yo no puedo hacer lo que quiero. Eu não podia fazer o que queria. De arriba el sargento me da una orden. Lá de cima o sargento mandava uma ordem. Yo escucho y obedezco. Eu escuto e obedeço. Porque eso cuida a todo el batallón. Porque isso faz com que haja cuidado em todo o batalhão. Cuando Dios dio una orden en su palabra. Quando Deus dá uma ordem na sua palavra. Es porque te ama. É porque ele te ama. Es porque quiere cuidarte. É porque ele quer cuidar de você. Es porque quiere dirigirte. Ele porque ele quer dirigir você. No es para tenerte esclavo. Não é para se fazer você de um escravo. En su palabra, su mandamiento está su amor. Em sua palavra, em seu mandamento está o amor dele. Conocen José 1:8, ¿cierto? ¿Conocen José 1:8? Josué 1:8. Sim, conhecem Josué 1:8? Vocês nunca conhecem esse texto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará da sua boca este livro da lei. Sino que de día y de noche meditarás. De dia e de noite você o terá. La guardarás. O guardará. La obedecerás. O obedecerá. Então, ele diz, serás prosperado. Será próspero. Tendrás éxito. Terás êxito. Te irá bem. Você vai bem. La promesa sigue a la obediencia. A promessa segue a obediência. No a la desobediencia. Não a desobediência. Tiempo con Dios te va a ayudar a tener la disciplina de la obediencia. Tempo com Deus vai ajudar você a ter a disciplina da obediência. La emoción no te va a dar madurez. A emoção não traz maturidade para você. La obediencia te va a madurar. A obediência te traz maturidade. Acá hay que explicar todo lo que es la historia de Israel 40 años en el desierto. Aquí yo precisaría explicar toda la historia de Israel 40 años en el desierto. No tenemos tiempo. Nós não temos tempo. Pero en esos 40 años Dios quería una nueva relación con su pueblo escogido. Mas nesses 40 anos Deus queria, desejava uma nova relação, um novo relacionamento com o seu povo escolhido. Porque estuvo 400 años, se olvidó de Dios, no adoró a Dios en Egipto. Por 400 anos o povo de Israel não adorou a Deus, não se lembrou dele no Egito. Queria una recrear una nueva relación con agora, su pueblo. Agora no deserto Deus queria recriar uma nova relação lo com o seu povo. Lo sacó de Egipto. Então tirou o povo do Egito. Y en el desierto les enseñó. E no deserto o ensinou. Para que cuando vayan a la tierra prometida, para que quando chegassem na terra prometida, ellos puedan comenzar nuevamente. Eles poderiam começar novamente. Eles tenían que aprender en el desierto una relación nueva con Dios. Eles precisavam aprender no deserto uma nova relação com Deus. ¿Quién es Dios para ellos? Quem é Deus para eles? ¿Quiénes somos nosotros como pueblo para él? Quem somos nós como povo para ele? ¿Por qué nos rescató de Egipto? Por que ele nos tirou do Egito? ¿Por qué vamos a Canaã? Por que vamos a Canaã? Pero para saber eso había que tener una relación. Isso tudo para saber que existe um relacionamento. E Deus preparou o tabernáculo. E Deus preparou o tabernáculo para recuperar a relação com seu povo. Para recuperar sua porque relação com o povo. Porque o tabernáculo representava a presença de Deus. Porque o tabernáculo representava a presença de Deus. Que Deus é o centro de seu povo. E Deus era o centro do seu povo. E nessa relação queria começar de volta. E esse relacionamento ele queria começar como novamente. Como vocês sabem, antes só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. Você sabe muito bem, antes só o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Quedava fora. Depois ele saía fora. Só o sacerdote conectava o povo com Deus. Só o sacerdote conectava inteiramente com Deus. Pero hoy, mas hoje, tú y yo, eu e você, tenemos el privilegio, temos o privilégio de estar cada dia em sua presença, no lugar santíssimo, por la sangre del cordero. De estar cada dia na presença dele, pelo sangue do cordeiro. Disfruta isso. E desfrutar isso. É tu tesouro mais grande. Esse é o maior tesouro. Estar na presença de Deus, porque Deus rompeu o velo para que tu tenhas acesso a estar conectado a tu padre. Esse é o maior tesouro, estar na presença de Deus, porque ele rasgou o véu de alto a baixo para eso que estivéssemos na presença do Pai. Com Deus. Isso é tempo Essa com é Deus. Essa é a essência da vida devocional. Esta é a essência da vida devocional. Não é uma opção. Não é. Não é uma eleição. Não é. Não é opção. Não é uma opção. Não é uma eleição. É um mandato. É um mandamento. Para que tenhas vida. Para que você tenha vida. Entendemos? Entenderam? Se não entendemos isto, se não entendermos isso, temos que pôr pañales. Pañales? Apanhá-los, batê-los. Como bebê. Temos que pegar vocês pelo colo. Isto é. Deus queria uma relação nova, viva com seus filhos. Deus sempre quis uma relação nova, um relacionamento vivo com seus filhos. E através dessa relação, Deus queria guiar a seu povo no deserto. E através deste relacionamento, Deus queria guiar o seu el desierto povo no deserto. Camino. El desierto no hay camino. No deserto não há caminho. No hay señalación. Não há direcionamentos. Deus era a señal. Deus queria. Mandou Deus era o sinal. Las nubes. Mandou as nuvens. Guiando al pueblo. Guiando o povo. Quando lo nuevo se movía, el pueblo se movía. Quando as nuvens se moviam, o povo se movia. Cuando la nube se paraba, el pueblo se paraba. Quando as nuvens se paravam, o povo parava. Cuando la nube tomaba esta dirección, el pueblo seguía para allá. Quando as nuvens tomavam essa direção, o povo seguia para lá. El verdadero líder no era Moisés, el verdadero líder era Dios. O verdadeiro líder nem era Moisés, o verdadeiro líder era Deus. Dios envió esa columna de fuego, ¿se acuerda? Deus enviou a coluna de fogo para darle calor, para dar calor, y no se congelen en la noche del desierto, para que não se congelassem na noite do deserto. Dios es nuestro guía y nuestra protección. Deus é nuestro guía y nuestra protección. É o nosso guia e a nossa proteção. Y Dios es nuestra provisión. E Deus é a nossa provisão. Les envió agua, maná, codorniz. Ele enviou água, ele enviou maná, codornizes. Si tú vives vida devocional, se você tem vida devocional, estás permitindo que Deus seja tu guia, tu protetor e tu provisão. Você está permitindo que Deus seja o seu guia, sua proteção, sua provisão. Se tu não permites que Deus seja tu, vives em tu forças, em tu carne. Se você não permite que Deus seja assim, você vive na sua força, você vive na sua carne. Nossos filhos, nossos filhos pequenos, cada dia necessitam de papá, mamá, que nós os guiemos, os protejamos, não, que les enseñemos. Nossos filhos pequenos sempre, a cada dia, precisam de nós, os pais, que nós possamos proteger, que nós possamos alimentar. É igual com nós, a igreja. É a mesma coisa conosco. La siguiente, tenemos que hacer tiempo con Dios porque es una necesidad. Temos que fazer o tempo com Deus porque é uma necessidade. Gálatas 5:17. Em Gálatas 5:17. Hay dos fuerzas. Existem duas forças. Carne y espíritu. Carne e espírito. Hay guerra espiritual. Há uma guerra espiritual. En nuestra mente. Na nossa mente. En nuestras emociones. Nas nossas emoções. En nuestra carne. Na nossa carne. Por naturaleza nosotros somos débiles. Pela própria natureza nós somos frágeis. Por el pecado original nosotros no tenemos la naturaleza de hacer lo bueno. Pela natureza do pecado em nós, nós não temos a com naturalidade fazer o bem. Nosotros nos inclinamos hacia el pecado. Nós sempre nos inclinamos nos a fazer o pecado. Nos inclinamos a la tentación. Nós nos inclinamos para a tentação. Nos rendimos ante el mundo. Nós nos rendemos a este mundo. No hay esa fuerza en nosotros. Não há força em nós mesmos. Pero cuando tú vives conectado a Dios, mas quando você vive ligado a Deus, palavra, a palavra, tiene la disciplina de la vida espiritual, e tem a disciplina da vida espiritual, vida devocional, tu tempo com Deus, seu tempo com Deus, tu comienzas a adquirir esa fuerza, você começa a desejar esta força, para inclinarte para Dios, para se inclinar para, para Deus, agradar a Dios, para agradar a Deus. Es el dibujo de Abba. Cuando tú estás conectado cada día a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo en la palabra, quando você está ligado a Deus a cada dia, ao Espírito Santo, à palavra, tienes fuerza para inclinarte a Dios y a las cosas de santidad. Você tem força para se inclinar a Deus e à santidade dele. Y eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. Isso nós precisamos ensinar aos nossos filhos. A nuestros jóvenes y adolescentes. Aos nossos jovens e adolescentes. ¿Cómo enseñamos? Como ensinamos? Con palabras. Com palavras. Siendo modelos como padres. Sendo modelos como pais. Tu papá, mamá debe ser modelo de vida devocional en tu casa. Seu pai e sua mãe precisam ser modelos de vida do devocional em casa. Tú puedes comprar y darle a tu hijo as. Você pode comprar e dar ao seu filho e diga faça. Pero no lo va a hacer. Mas ele não vai fazer. Si tú no encuentra un modelo que imitar. Se ele não encontra um modelo para imitar. Tú eres la influencia más poderosa a tu hijo. Você é a influência mais poderosa sobre seu filho. Un padre siempre es influencia. Um pai sempre é a influência. Siempre. Sempre. Passivo ou ativo? Passivo ou ativo? Positivo ou negativo? Positivo ou negativo? De maldição ou bendição? De maldição ou bendição? Pero siempre es influencia. Sempre será influência. Constantemente está influenciando. Constantemente está influenciando. Ellos van a ser como tú. Isso ele será, assim ele será como você. Te van a imitar en cada detalle. Ele vai imitar cada detalhe. Te lo aseguro. Te asseguro isso. Y si hay algo que tú necesitas dejar como legado a tus hijos, e se existe alguma coisa que você precisa deixar como herança aos seus filhos, é tua vida de fé. É a sua vida de fé. Eu não tenho, não vou deixar legado a meus filhos casa, carro, dinheiro. Eu não tenho, eu não vou deixar legado ou herança para o meu filho de carro, casa, dinheiro. Minha oração é deixar-lhe um legado de fé. A minha oração é deixar uma herança de que fé. Que eles possam aprender vendo a papá, mamá. Porque eles podem aprender vendo ao pai e à mãe. Que quando papá, mamá não estiver mais neste mundo. E quando os pais não estiverem mais nesse mundo. Eles possam caminhar com Deus. Eles poderão caminhar com Deus. Eles possam estar conectados a Jesus. Eles poderão estar conectados ao Senhor Jesus. Então, habré sido um bom padre. Então, terei sido um bom pai. A seguinte. La siguiente, próxima. ¿Quién puedes leer, pastor? Todos os filhos de Deus que o amam e desejam ter intimidade pessoal e diária com ele. Que pessoas devem fazer o TCD, o tempo com Deus? Todos os filhos de Deus que o amam e desejam ter intimidade pessoal e diária com ele. Todos aqueles que desejam crescimento contínuo, maturidade, integridade e excelência, como está em Efésios 4, 13 e 15. Toda la creación, toda la humanidad necesita de Dios. Toda a criação, toda a humanidade necessita de Deus. Su salvación, su regalo es para toda su creación. A salvação de Deus é um presente para toda a criação. Pero la relación con Dios. E a relação com Deus. Tiene que comenzar con los hijos, la iglesia del Señor. Precisa começar com os filhos, a igreja do Senhor. Como los ateos, la gente del mundo van a buscar a Dios o tener relación con Dios? Como os ateus ou a gente do mundo vão buscar ter um relacionamento com Deus? Si la iglesia, el cuerpo de Cristo no vive una relación con Dios. Se a igreja, o corpo de Cristo não vive um relacionamento com Deus. Solo viene a jugar con Dios. Só vem buscar ajuda de Deus. La iglesia es modelo. A igreja é o modelo. Y es influencia. Ela é influência. Y queremos un crecimiento continuo. E queremos um crescimento contínuo. Todos los días. Todos os dias. Eso es importante. Isso é muito importante. Repita todo junto. Todos los días. Repitam todos os dias. Todos los días. Todos os dias. Las cosas importantes tú lo haces todos los días. As coisas importantes nós fazemos todos os dias. Piensa, los hábitos que tú tienes, que tú consideras importantes, lo haces todos los días. Os hábitos que você tem e considera importante, você faz todos os dias. Jesús es importante para ti? Jesus é importante para você? Tu Padre celestial es importante para ti? Seu Pai celestial é importante para você? La palabra de Dios es importante para tu vida? A palavra de Deus é importante para sua vida? Entonces conéctate todos los días. Então ligue-se a ele todos os dias. Y tu vida no va a ser igual. E a tua vida não será a mesma. La siguiente, la próxima. Pasa todo, sigue, sigue. Todo. Este es un dibujo que acá se resume todo el fundamento bíblico de vida devocional, de tiempo con Dios. Este es un resumo que traz todo el fundamento da vida de relacionamiento con Dios. Aquí está la base bíblica. Aquí está a base bíblica. Los 40 años de Israel en el desierto. Os 40 anos de Israel no deserto. Yo le voy a dejar esto como tarea para que ustedes investiguen. Averiguem o que é isto. Eu vou deixar isso como um para casa, uma tarefa para que vocês em casa possam averiguar, estudar, pesquisar. Se vocês perguntam ao Espírito Santo, ele vai ensinar este dibujo. Se vocês perguntarem ao Espírito Santo, ele vai ensinar vocês. Sim? Sim. Amém? Amém. La próxima. Eu creio que o pastor ensina adoração com isso. Eu creio que o pastor ensina adoração com isso. O pastor Soster ensina, ¿no? Acerca de la adoración a través del tabernáculo. Eu creio que o pastor Soster nos ensina aqui a adoração através do tabernáculo. Certo, pastor? Certo, pastor. Yo creo, porque él es un adorador y yo creo que él usa el modelo de tabernáculo para enseñar intimidad. Eu creio porque ele é um adorador e ele usa aqui o modelo do tabernáculo para ensinar sobre adoração a Deus. Porque el problema hoy a veces es que la iglesia no alaba y no adora a Dios en el lugar santísimo, sino en el atrio. O problema é que muitas vezes a igreja não adora a Deus no lugar santíssimo, adora a Deus no átrio. Afuera del atrio, afuera. Ou fora do átrio. ¿Me entiende? Vocês entendem isso? Como hace dos días las 10 vírgenes. Como naqueles dias as 10 virgens. Cinco vírgenes tenían lámpara y aceite, las otras tenían solo lámpara y no tenían aceite. Cinco virgens tinham lâmpada e azeite, as outras cinco só tinham lâmpada, não tinham azeite. Hay cristianos que tienen lámpara solo. Há muitos crentes que só têm a lâmpada. Pero no tiene aceite. Mas não tem azeite. Viene cada domingo a la iglesia fiel. Vem cada domingo fielmente à igreja. Diezma. Dizima. También sirve. Também servem. Pero no tiene aceite. Mas não tem óleo. Vive en su fuerza. Vivem na sua própria força. Aceite. O óleo. Es la palabra de Dios. É a palavra de Deus. Es Dios mismo. É Deus mesmo. Eso es tiempo con Dios. Isso é tempo com Deus. Es un valor no negociable. É um valor inegociável. Yo muchas veces yo decía, te amo, Dios. Muitas vezes eu dizia, Senhor, eu te amo. Te alabo, Dios. Eu te louvo. Los domingos yo decía, Señor, yo quiero vivir para ti. No domingo eu dizia, Senhor, eu quero viver para ti. Pero salía de la iglesia. Mas quando saía da igreja, de segunda-feira a sábado. De segunda a sábado. Me olvidaba de Dios. Eu me esquecia de Deus. Pero yo quiero cambiar, dije. Señor, yo quiero mudar. Tu palabra me va a cambiar. A sua palavra vai mudar-me. Estar em tua presença me vai mudar. Estar na tua presença vai me transformar. El Espíritu Santo me va a moldear. O Espírito Santo vai me transformar. Tu parte, sua parte, es buscar. É buscar. Anhelar, desejar. Desde todo tu corazón. De todo o seu coração. Ser honesto. Ser honesto. Entonces Dios lo va a hacer. E então Deus vai fazer. La próxima. Próxima. Pode ler, pastor? Tempo com Deus não é um trabalho difícil, mas um momento de relacionamento pacífico com o Senhor. Tempo com Deus não é uma hora de estudo bíblico, mas um momento alegre e divertido com o Senhor. Amém. Amém. Eu disfruto o tempo com Deus. Eu disfruto do tempo com Deus. É um prazer. Eu bailo. Eu danço. Porque Deus quer isso. Porque Deus deseja isso. Quer ver a seus filhos alegres. Ele quer ver os seus filhos alegres. Brincando, dançando. Brincando, dançando. Não quer cara larga. Ele não quer um rosto assim. Amargado. Fechado. Arrugado. Cheio de rugas, amargurado. Ele quer esse gozo, essa sonrisa, irmã. Ele quer esse sorriso, esse gozo, essa alegria. Mostra-lhe essa sonrisa a teu irmão agora. Mostra o seu sorriso ao seu irmão ao lado. Mostra-lhe tus colmillos, os dentes. Mostra os seus dentinhos para ele. Até os cantos. Tu melhor sonrisa. O melhor sorriso. El que está conectado a Deus tem uma sonrisa. Se estás conectado a Deus, tem um sorriso. Aunque hay tribulação. Ainda que exista tribulação. Ainda que exista aflição. Aunque hay herida y dolor. Ainda que exista dores. Estás gozoso. Você está cheio de alegria. Hay contentamiento. Com contentamento. Porque Jesus está dentro de ti. Porque Jesus está dentro de você. E tu não vives por las circunstâncias. E você não vive pelas circunstâncias. Tu não te mueves por las cosas del mundo. Você não se move pelas coisas do mundo. A ti te mueve Jesus. Quem move você é Jesus. A ti te mueve la palabra. Quem move você é a palavra. Essa vida devocional. Esta é a vida devocional. Por isso eu não hago deal. Por isso não negocio isto de minha vida. Por isso eu não negocio esse tempo com Deus. Por mais que ocupado que esteja. Por mais ocupado que eu esteja. Em mim já há a disciplina e o hábito. Em mim já há uma disciplina, um hábito. De estar primeiro com Deus. De estar primeiro com Deus. Aunque esté en Los Ángeles. Ainda que eu esteja em Los Angeles, en el hotel de Belo Horizonte, ou no hotel de Belo Horizonte. Muchas gracias por el lindo hotel, pastor. Muitas graças, muito obrigado pelo lindo hotel, pastor. Ahora me voy a Paraná. Agora eu vou ao Paraná. Donde vaya, donde eu vou. Lo primero que hago es tener mi tiempo, a solas con el Señor. O primeiro que eu faço é ter meu tempo a sós com Deus. No me mareo. Eu não fico chateado. La agenda o el trabajo no me desenfoca de Dios. A minha agenda, o meu trabalho não me tira o foco de Deus. Porque primeiro eu quero estar alegre, divertir-me em paz com o Senhor. Porque primeiro eu quero estar alegre, e divertindo com o Senhor. Salir a la obra, a e ministrar. Depois eu saio à obra para ministrar. Porque primeiro necessito receber de meu Padre. Porque primeiro eu preciso receber do meu Pai. E depois poder dar ao próximo. E depois poder dar ao próximo. Se eu não recebo primeiro cada dia e Ele não me llena. Se eu não recebo primeiro cada dia, se Ele não me enche. Me voy a secar. Eu vou me secar. Me voy a hacer burnout. Se voy a quemar. Eu vou me queimar. Y Dios no quiere eso con sus hijos. Deus não quer isso para seus filhos. La próxima. Sí, muestre todo. Esto es una comparación. La iglesia necesita enseñar Biblia, estudio bíblico. Tenemos que tener. A igreja precisa ter o estudo bíblico. Para nós precisamos doutrina, disso. Doutrina, princípios. O estudo bíblico vai nos ajudar a criar doutrina, princípios. Tempo com Deus é relacionamento. Tempo com Deus é relacionamento. Através da palavra. Através da palavra. Não só com a emoção. Não só nas emoções. É criar o relacionamento com Deus através da palavra. É criar um relacionamento com Deus através da palavra. O estudo bíblico é conhecer através do nosso intelecto e razão. Mas o estudo bíblico é conhecer através do nosso intelecto, da razão. Deus te deu intelecto, inteligência e razão para poder aprender. Deus te deu intelecto, inteligência, razão para poder então, aprender. Então, isso fazemos no estudo bíblico. Então, isso nós fazemos no estudo bíblico. Pero la vida devocional. Mas a vida devocional. Hace que todo ese intelecto, ese conocimiento baje al corazón. Faz com que todo o conhecimento do intelecto desça para o coração. Y se desate a través de tu voluntad en la vida. Seja liberado através da sua vontade. Porque si ese conocimiento de la palabra no desciende a tu corazón y no se libera a través de la acción. Porque se o conhecimento da palavra não descer ao seu coração e ser liberado através das atitudes. Vamos a ser religiosos. Nós seremos fariseus, apenas religiosos, escribas, fariseus, escribas, hipócritas, que não vão viver a palavra, que não estarão vivendo a palavra. A seguinte, próxima, que é tempo com Deus? Pode ler? Tempo com Deus é um convite do Senhor à mesa que Ele preparou. Tempo com Deus é alimentar-se da comida espiritual todos os dias. Tempo com Deus é comer um pão quentinho. Oh, estos días me estoy comiendo ese pan de queso, qué delicioso. Nesses dias eu estou comendo esse pão de queijo de vocês, que delicioso. Aí, doradito. Tão pequenininho, douradinho, mas... Yo estoy haciendo dieta y digo, hoy voy a comer uno o dos. Eu estou fazendo dieta, mas eu digo, hoje eu vou comer um ou dois. Termino comendo cinco o siete. Acabo comendo cinco ou sete. Ay, perdóname, Señor. Ay, perdóame, Señor. Pan calentito, el humo, humeante, suave. Hoje foram nove. Hoje foram nove, porque comeu el doce en el almuerzo. No almoço ele comeu mais dois. ¿Usted le gusta un pan duro? Vocês gostam de pão duro? De três dias antes. De três dias atrás. Todo verde, com hongo, fungos. Meio verde, com mofo, com fungos. Você come isso? Você come isso? Você come a comida da semana passada? Você come a comida da semana passada? Cada dia faz sua comida. Cada dia você fresca, faz uma comida, comida fresca. Nueva. Uma comida nova. A palavra de Deus é a comida para ti. A palavra de Deus é a comida para você. Tienes que buscar comer cada día. Você precisa buscar comer cada dia. Não só nos domingos. Não somente aos não domingos. Não só em um seminário. Não só num seminário. Não só em um evento. Não só no evento. Não só quando venga um famoso. Não só quando vem um famoso. Pão caliente. Pão quente. ¿Saben quién es el mejor chef del mundo? Sabe quem é o melhor chefe do mundo? Nuestro papá. Nosso pai. Él sabe qué necesitas comer cada uno de ustedes. Ele sabe o que cada um de vocês necessitam comer. Porque ele sabe tu condição, tu situação espiritual. Porque ele sabe a sua condição, a sua situação espiritual. Ele sabe qual é tua necessidade hoje. Ele sabe qual a sua necessidade hoje. Que é diferente de ti, de ti, de ti, de ti. E isso é diferente para cada um de ti, para você, para você. Então, quando tu lês e buscas comunhão, ele te habla a palavra precisa que tu necessitas escuchar. Então, quando você lê e busca comunhão, ele traz Deus a palavra é, precisa que você precisa Deus escutar. Deus é para todos, Deus fez mas isso Deus para é personal. Todos. Mas ele é, é pessoal. Íntimo. Ele é íntimo. Ele tem a melhor comida. Ele tem a melhor comida. Eu, às vezes, vou a buffet, cinco estrelas, que me invita, pastor, vamos, missionário, e isso é uma delícia, não? Muitas vezes eu vou a um buffet muito, muito elegante, e o pastor me convida, convida o missionário, e isso é tão bom. Le gusta um buffet num hotel cinco estrelas? Vocês gostam de um buffet no hotel cinco estrelas? Vamos amanhã, vamos todos juntos? Vamos todos juntos amanhã? O pastor pode invitar? Eu vou, sim, posso. Nuestro padre tiene un buffet preparado cada día para ti. Nosso pai tem um buffet preparado cada dia para você. Hay un buffet de riqueza. Há um buffet de riquezas que tu necesitas comer. Que você necessita comer. Y no ser un desnutrido espiritual. E não ser um desnutrido espiritual. Yo cuando hacía trabajaba como médico, eu quando trabalhava como médico, yo tenía muchos diferentes pacientes. Eu tinha muitos diferentes pacientes. Niños, adultos. Crianças, adultos. Diabéticos, hipertensos. Diabéticos, hipertensos. Reumáticos. Reumáticos. Reumáticos y cardiovascular. Pessoas com problema cardiovascular. Y cada uno necesitaba un preciso diagnóstico. E cada um necessitava de um diagnóstico diferente. Y cada uno necesitaba una prescripción, un remedio específico. Cada um necessitava de uma prescrição e de um remédio específico. Yo no le daba a todos igual. Eu não dava a todos a mesma coisa. No los trataba, diagnosticaba todo igual. Eu não tratava e diagnosticava todos da mesma forma. Dios quiere hacer contigo en tu tiempo con Dios. Deus quer fazer isso com você todo o tempo com Deus. É comer a comida espiritual todos os dias. É comer uma comida espiritual todos os dias. Hermano, quantas vezes come você cada dia? Irmão, promedio? Quantas vezes você come a cada dia? Quantas vezes come? Quantas vezes você come? Diga a verdade. Diga a verdade. Quantas vezes come? Quantas vezes você come? Quatro. Quatro vezes. Tu, hermano, quantas vezes come? Quantas vezes? Hablo de desayuno, almuerzo, cena, lunch, té, coffee. Café da manhã. Todo. É, almoço, jantar. Três, cinco. Aí, hermanos, ustedes, quantas vezes comem por aí? Irmãos, por quantas vezes você come? Por aqui, por lá, quantas vezes você come? Cinco, quatro, cinco. Cinco, quatro. Doze? Doze? Ah, não. Doze? Usted, pregúntele a su compañero. Pergunta a quem está ao seu lado. Che, tu te bañas todos los días? Você toma banho todos os dias? Tu te limpias todos los días? Você se limpa todos os dias? Pregúntele, mire. Pergunta quem está ao seu lado. A ver si huele bien, a ver, está bien presentado, huele bien, perfumado. Vê se ele está bem perfumado, se ele está bem apresentado. Está todo cochino, sucio. Ou se ele está sujo. Las cosas importantes usted hace todos los días. As coisas importantes você faz todos os dias. Comer, como comer, vestir, limpiar-se, limpar-se, trabalhar, estudar. É importante Deus para ti? Deus é importante para você? É importante Jesus realmente hoje em tua vida? Jesus é realmente importante para você hoje? Na sua vida? Demuéstralo. Demostre isso. Demonstre isso. Vive-lo. Vive isso. Deixemos a hipocrisia. Deixe a hipocrisia. La próxima. Próxima. La próxima. Acá hay siete pasos. Oh, ok. Ok. Se você quer criar disciplina ou hábito, necessita estes três elementos básicos. Um tempo, um lugar, e o desejo de querer fazer vontade. E o desejo de querer fazer essa vontade. Jesus é nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Ele tinha tempo, lugar e se levantava a buscar a seu padre e a orar. Ele tinha sempre tempo, lugar e se levantava para buscar o seu Aí pai. Aí estão os quatro evangelhos. Isso está nos quatro evangelhos. Amada igreja. Amada igreja. Queres viver o tempo com Deus? Vocês querem viver o tempo com Deus? Se já estás vivendo, felicitações. Se você está vivendo, parabéns. Se não lo estás haciendo, queres viver tempo com Deus? Se você não está fazendo, queres viver tempo com Deus? Enamorar-te mais e profundizar mais? Quer estar apaixonado cada vez mais profundo com o Senhor? Necessitas três coisas, não? Você necessita estas três coisas. Coração voluntário que querer fazer? Coração voluntário desejoso de fazer. Tempo e lugar. Tempo e lugar. Porque todos tus hábitos se desenvolvem em tempo e em espaço. Porque todos os nossos hábitos se desenvolvem no tempo e no espaço. É igual com Deus. É a mesma coisa com Deus. La próxima. Acá enseñamos los siete pasos. Agora nós ensinamos sete passos. En su apostilla y la página de adelante está explicado los pasos. Na sua apostila, na página dos sete passos, estão explicados. É o que fazemos quando venimos a adorar em família los domingos aqui. O que fazemos quando vimos como família adorar o Senhor aqui lo nesse lugar? Lo mesmo lo hacemos en nuestro altar personal en nuestras casas. Da mesma forma fazemos nosso altar pessoal na nossa casa. En nuestra oficina, trabajo. Ou no nosso escritório, no trabalho. Donde sea. Aonde você quiser. Yo le enseño esto a mis hijos a través como una dinámica mimo. Eu ensino isso aos meus filhos através de uma dinâmica. Sí. Le digo, entra, está la puerta, agarra la manija, entra la presencia de Dios. Eles estão na porta, então a gente pega a maçaneta e abre a porta e entra na presença entra de Deus. Entra a la presencia de Dios mediante la alabanza y oración. Entra na presença de Deus mediante louvor e adoração. A ver, levantem-se todos. Vamos pouco. Agora, por favor, levantem-se todos. Depois copiam. Depois vocês podem copiar. Vamos a ser niños agora. Vamos ser crianças nesta hora. Sí? Porque Jesus disse: "Não deixem, deixem vir a los niños a él." Porque Jesus disse: "Deixem vir as crianças a mim." Sí? Coração sencillo, humilde. Coração simples, humilde. Es dócil, es ministrable, ¿sí? Coração doce, ministrável. Vamos, repita lo que yo hago. Entro a la presencia de Dios a través de la alabanza y oración. Entre en la presencia de Dios a través de louvor y adoración. Es como entrar a su cuarto. Pueden hacer como yo hago. Es como entrar en su cuarto. Abra una puerta. Entro en la presencia de Dios con louvor y adoración. Sí. Segundo es, escucho la voz de Dios mediante la lectura. Segundo, yo escuto la voz de Dios mediante la lectura. Acá no, acá. ¿Sí? Sí. Entro a la presencia de Dios mediante la alabanza y oración. Entro na presença mediante louvor e adoração. Escucho la voz Escuto de Dios voz, mediante la lectura, mediante a leitura da palavra, el pasaje. Converso con Dios, converso con Dios mediante la meditación del pasaje, mediante a meditação da passagem. Registro, escribo la voz de Dios de la meditación. Registro e escrevo o que Deus falou a mim na meditação. Quinto, obedezco. Quinto, al oriental. Obedeço como um oriental. Obedezco mediante la aplicación. Obedeço mediante a aplicação. Sexto. Intercedo por mim e minha família. Eu intercedo por mim e por minha família. La iglesia, el ministerio. A igreja e o ministério. Mi ciudad y la nación. Minha cidade e a nação. Tres niveles: familia, iglesia y nación. Três níveis: família, igreja e nação. Empezamos. Entro a la presencia de Dios mediante la alabanza y oración. Entro na presença através do louvor e adoração. Escucho la voz de Dios mediante la lectura del pasaje. Escuto a voz de Deus mediante a leitura da passagem. Converso con Dios mediante la meditación. Converso com Deus mediante a meditação. Escribo lo que escucho en la voz de Dios. Escrevo o que eu escutei na voz de Deus. Obedezco a través de la aplicación. Obedeço através da aplicação. Intercedo por mí y mi familia. Intercedo por mim e minha família. Pela igreja e ministério. Pela igreja e ministério. Mi ciudad y la nación. E pela cidade e a nação. E finalmente. Salgo a compartilhar. Saio para compartilhar. Eu saio. É como tirar-se da piscina. É como se atirar pela piscina. Sale a compartir lo que Dios le habló. Saia a compartilhar o que Sale Deus falou com você. Sale a testificar. A testificar lo que la palabra le está mudando. Saia a testificar o que a palavra está fazendo no Entonces, seu coração. Vamos tener cristianos evangelizadores. Então vamos ter cristãos evangelizadores. Vamos a tener una iglesia misionera. Vamos ter uma igreja missionária. Porque hay palabra. Porque há palavra. Hay mudanza. Há mudanças. Hay testimonio. Há testemunho. Nadie puede dar lo que no vive. Ninguém pode dar o que não Pero vive. Pero si tú estás viviendo a Dios. Mas se você está vivendo palabra, Deus, está vivendo a palavra. Vas a evangelizar. Você vai sair a evangelizar. Vai En tu trabajo, no seu trabalho, en la calle, na casa, en la familia, a tus na parientes, rua, na sua família, nos seus parentes, en un viaje. Y queremos una iglesia así. E nós queremos uma igreja assim. Amém, Senhor. Bueno, sentamos. Podem se assentar. 앉으세요. 여러분, 어떻게 많이 힘드십니까? Quero chamar Paulo para traduzir agora coreano. Les dije, están muy cansados, ¿cierto? Eu te disse em coreano, vocês estão cansados, sim? Yo estoy más cansado que ustedes. Eu estou mais cansado que vocês. Yo viajé de Los Ángeles para venir a Brasil 60 horas. Eu viajei de Los Angeles para chegar ao Brasil 60 horas. Porque perdí dos conexiones. Porque eu perdi duas conexões. Em Bogotá. E em São Paulo. E em São Paulo. Tuve que pagar dos veces hotel. Eu tive que pagar duas vezes o hotel. Esos dos días solo dormí 2 horas. E nesses dois dias eu dormi só 2 Tenía horas. Tenía unas ojeras así. Tinha muita coisa ojera, a fazer. Ojera, así, eu tinha muitas morado. Olheiras. Entonces se retrasó dos días. Se retrasó, se tardó todos então, los días. Todas as coisas se atrasaram em todos os dias. Cansado. Muito cansado. Con hambre. Com fome. Con sueño. Com muito sonho. Com muito sono. E eu tinha que estar acá el viernes a la mañana. E eu precisava estar aqui na segunda pela manhã. Y vine el viernes a la noche. E só cheguei segunda à noite. Porque dormí un día allá en Bogotá. Porque dormi um dia em Bogotá. Y dije y esperé mi maleta, mi única então, maleta. Então esperei minha única maleta. Yo tenía una mochila, la computadora y la Biblia. Eu só tinha uma mochila com computadora e a Bíblia. En mi maleta tenía mis medias, mis zapatos, mi saco, todo. Mas a minha mala tinha todas as minhas roupas, meu terno, todas as coisas. Entonces esperé que llega, ¿no? Então esperei ali na Passou 15 esteira. Minutos no vino. 15 minutos não Media chegou. Meia hora não vino. Meia hora não chegou. Una hora no vino. Uma hora não chegou. Una hora y media. Uma hora e meia. Estaba yo solo dando vueltas. Eu estava vuelta. Sozinho lá. Era la 1:40. Era 1:40. De la mañana del sábado. Na manhã de sábado. Y no veía la maleta. E eu não via a maleta. ¿Dónde está mi maleta? Onde está minha mala? Fui a Avianca hablar. Então eu fui a Avianca, a companhia aérea. lo único que faltaba. Ahora no tengo ni mi maleta. A única coisa que faltava. Agora eu não tenho minha mala. Não tenho meu cepillo de dente. Eu não tenho minhas escovas de dente. Minha escova de dente. Perdi dois dias. Eu perdi dois dias. Conexões. Duas conexões. Do hotel. Cansado. Hambre. Fome. E não estava minha maleta. E não estava pobre com a minha mala. Cadê minha maleta? E me fui a dormir a Guarulhos, aí um hotel às 4 da manhã. E fui dormir em Guarulhos num hotel às 4 da manhã. E ia levantar-me às 6:30 para ir outra vez a Guarulhos, ao aeroporto. E tinha que levantar às 6:30 para voltar ao aeroporto. E queria dormir, aunque sea 2 horas e meia. E tinha que dormir, só tinha 2 horas e meia. Mas tampouco pude dormir. E eu não pude dormir. Estava pensando minha maleta. Estava pensando na minha mala. Onde estará volando minha maleta? Onde está voando minha mala? Pobrecita minha maleta. Pobre da minha mala. Paguei o hotel, mas não dormi nada. Paguei o hotel, mas não dormi nada. Não me serviu nada o hotel. Não serviu de nada o hotel. Bueno, me duchei, não? Me bañei. Pelo menos eu me tomei um banho. E depois me fui a Rondônia, a Cacoal. E depois eu fui para Rondônia, em Cacoal. Passei por uma cidade de Cuiabá, Cuiabá. Cuiabá. Passei por uma cidade chamada Cuiabá. Cuacuá. Por aí. Oh, Senhor. Oh, Senhor. De Los Angeles a Coreia tarda 13 horas. De Los Angeles até a Coreia eu gasto 13 horas. De Los Angeles a Brasil 60 horas. De Los Angeles a Brasil 60 Senhor, horas. Senhor, com 60 horas me vou a Júpiter, a Marte. Senhor, com 60 horas eu vou a Júpiter, eu vou a Marte. Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Cheguei a Cacoal. Cheguei lá na cidade de Cacoal. Não cheguei a Cacoal, eu perdi esse voo também. Não cheguei a Cacoal, porque eu perdi Fui esse voo também. Fui à cidade de Vinila, não sei, Jiparaná. Fui à cidade próxima de Jiparaná. E cheguei. Vilhena. E vino Vilhena. Vilhena. E vino o pastor. Então veio o pastor. Ai, pastor! Ai, pastor! Lo besei, lo abracei, porque e abracei, era meu salvador. Era o meu salvador. Estava com sueño, cansado. Estava com sono, cansado. E está cerca da igreja? Está perto da igreja? Não, 250 quilômetros. Não, estamos a 250 quilômetros. Quantas horas em auto? Quantas horas de carro, pastor? 3 horas. 3 horas. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Cansado, sem maleta, sem mala, com sueño. Com sono. E agora 3 horas a mais? E era 3 horas a mais. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tenía una reunión a las 7 de la noche con los pastores de la ciudad de Cacoal. Cheguei a uma reunião com todos os pastores às 7 horas da noite na cidade. Y era las 3:30. 3:30 de la tarde ahí en Vilhena. Em Vilhena, ainda era 3:30 da tarde. Teníamos que ir 3 horas rápido. E tínhamos que viajar 3 horas muito rápido. Vamos. Vamos. Subimos al auto. Subimos ao carro. E o pastor le empezó a dar a 120, 130. E o pastor começou a correr a 120, 130. Ai, santo Deus. Ah, meu santo yo Deus. Eu estava como copiloto. Eu estava como copiloto. Pero iba a 120, yo también manejé 120. Ele ia 120, eu Ese também. Esse não era o problema. Isso não era o problema. Es que él hacía así zigzag. É que ele fazia zigzag o tempo buracos todo. Que havia dos buracos que haviam. E assim. E fazia assim. E havia caminhões, muitos caminhões. E havia muitos caminhões. Ai, santo Deus, eu vou morrer. Ai, santo Deus, eu vou morrer. Senhor, não quero ser mártir. Senhor, eu não quero tenho ser mártir. Filhos todavia. Eu tenho filhos todavia. Tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Chegamos às 7. Chegamos às 7. No, 15 minutos antes. 15 minutos antes. Pero estaba cochino, sucio, de 3 días de ropa. Mas eu estava todo sujo, 3 dias com a mesma roupa. Mirava dentro. Estava sujo e estava cheirando. Me bañei, pero la ropa era la misma. Eu tomei um banho, mas a roupa era a mesma. Mi valija. ¿Dónde está mi maleta? Ah, minha mala. Onde está a minha mala? Mi amada. Minha mala. E fui a comprar roupa. E saí a comprar roupa. Me comprei por primeira vez roupa brasileira. Pela primeira vez eu comprei roupa brasileira. E comecei a agarrar isto até se me quedava. E comecei rapidamente a escolher aquilo que podia me porque caber. Porque queria chegar às 7 à reunião de pastores. Chegar às 7 na reunião do pastor. E encontrei, por sorte. E encontrei, por e fui sorte. A pagar. E fui pagar. Porque algo havia. Comprei para 2 dias. Comprei para roupa sábado, para 2 dias, hasta para domingo, para lunes, sábado, para domingo. Pensando, Senhor, Tu vas a enviar a Belo Horizonte minha valija. Pensando, Senhor, o Senhor pode enviar para Belo Horizonte a minha mala. E comprei, então, roupa para 2, 3 dias. E comprei, então, roupa para 2 ou 3 dias. E fui a pagar tarjeta de crédito. E fui pagar com o cartão de crédito. E eu pensei, isso vai ser mais ou menos 100 dólares. Ah, isso vai ser uns 100 dólares. 400 dólares. 400 dólares. Dice que essa marca é a que está agora em Brasil. disseram para ele que ia ser a marca mais famosa do Brasil. E eu já não tinha tempo para cambiar ou escolher, provar. E eu não tinha tempo para escolher outras e trocar e provar. Eu, em fé, dije, pago, compro. Então, entrei, paguei, pronto. Cheguei ao hotel. Cheguei ao hotel. Me dieron la tarjeta de para hotel 325. Me deram room. O cartão do quarto 325. Então, o pastor me esperou en el lobby y yo rápido me fui. O pastor me esperou no hall, eu subi rapidamente. Ascensor, terceiro piso. O elevador de serviço. El cuarto estaba al final del pasillo. O quarto estava no final do corredor. E eu fui rápido, todo sudado, y se así tarjeta. E aí eu fui rapidamente e passei o cartão da porta. Não abriu. Não abriu. Abri, isso é assim. Passei de novo. Isso é assim. E assim. Isso é assim. E assim. Não abriu. Não abriu. Outra vez baixei. Outra vez desci. Ah, te vou ativar. Capaz, vou ativar o seu cartão. No celular, não? Se desactivou. O seu celular desativou, desmagnetizou o cartão. Ativado. Vai outra vez. Ok, está ativado. Pode ir outra vez. Fui. Então eu fui. Isso é assim. E fiz assim. Isso é assim. E assim. Isso é assim. E assim. Não abriu. Não abriu. Santo Senhor. Santo Senhor. Dois dias perdi. Não comi. Não perdi a valija. Agora no hotel. Agora no hotel. Bajei terceira vez. Vamos a terceira vez. Hermano. Irmão. Por que me molesta? Por que você me perturba? Duas vezes. Dame la tarjeta. Duas vezes. Me dá o cartão. Ah, yo le voy a dar nueva tarjeta. Ah, sim, eu vou nueva. Te dar um novo okay, cartão. Esta nueva. Esse é um novo cartão. Fui. Fui. Ah, yo fui con fe. Aí eu fui com fé. No! No! No, Dios. Ah, oh, meu Deus. Três vezes, já era às sete. Três vezes. Eu me queria banhar, queria tomar um banho. Fui a quarta vez. Eu fui a quarta vez. Tu me estás cargando? Queres que oremos por ti? Em esse hotel foi assim também? Sim. Acá não. Oh, acá graças a Deus. Então, me disse, perdão, Senhor. Então ele disse, me perdoa, Senhor. Perdón. Mr. Kim, me perdoa. Le voy a dar mi Mastercard, mi eu vou te dar o meu cartão maestro. Mestre, a chave mestre. Por que não me lo diste de princípio? Por que você não me disse isso desde o início? Gracias. Muito obrigado. Fui. Fui. Não abriu. Não abriu. Não abriu o quarto. Isto é verdade, hein? Isto é verdade. Não, isso não estou, é verdade. Isto não é anécdota. Não estou falando uma mentira. Me passou a mim. Me aconteceu comigo. Senhor, o que me queres dizer? Senhor, o que o Senhor qual quer me dizer? Qual é o mensagem? Qual é a sua mensagem? Que devo aprender? O que é que eu devo aprender? Que me estás falando? O que o Senhor está falando? Aí ele disse, quatro vezes não funcionou. Ah, quatro vezes não funcionou. E num momento se cruzou um pensamento. E num determinado momento cruzou um pensamento. Foi o almoço? Foi o almoço. Que comi muito? Eu comi muito. Porque comi quatro vezes picanha? Porque quatro vezes eu comi a picanha. Quatro slides de picanha? Quatro passagens de picanha. Fui muito carnal. Eu fui carnal. Por isso quatro vezes. Por isso quatro vezes eu tive que. Senhor, qual é o seu mensagem? Senhor, qual a sua mensagem? Estou cansado. Eu estou cansado. Os pastores me esperam. O pastor está esperando. Me vão atirar pedra. Ele vai me atirar pedras. Porque essa reunião iba a ser los pastores, desayuno pastor, al café de mañana. Porque esta reunión. Pero lo pasó a la noche. Ela começou no café da manhã, mas passou até a noite. Porque yo no llegaba. Porque eu não chegava. Brasil. Y pero cumplimos. E pronto, cumprimos. Hicimos, hubo 30 pastores. Fizemos a reunião com 30 pastores. Después hicimos un seminario intensivo. Um seminário intensivo. Prediquei. Eu preguei. Pero no tenía mi maleta. Mas eu queria minha mala. Minha mala. ¿Dónde está mi mala? Onde está minha mala? Tengo que orar más. Eu tenho que orar mais. Pero yo tenía fe. Mas eu tinha fé. Va a llegar a Belo Horizonte. Vai chegar em Belo Horizonte. Belo Horizonte es un lindo nombre. Belo Horizonte é um lindo nome. Bello. Belo. Belleza. Beleza. Voy a ver en el horizonte mi maleta que viene caminando. Vou ver minha mala caminhando em Belo Horizonte. Voy a verlo en el horizonte, en fe. Vou ver Belo Horizonte, com fé. Me levanté el lunes a las 3 de la mañana en Cacoa. Me levantei 3 da manhã na segunda-feira em Cacoal. Cheguei a Belo Horizonte às 3 da tarde, 12 horas. Cheguei em Belo Horizonte às 15 horas da tarde. E quando eu vi o pastor Soster, eu vi o rosto de Jesus. Eu vi o rosto de Jesus. Ele vai estar com a minha maleta. Ele vai estar com a minha mala. Fui às maletas onde avião de Gol. Eu fui lá no escritório onde reúne as malas na Gol. E havia muitas maletas. E haviam muitas malas. Mas havia uma maleta já ao fundo. Mas eu vi minha maleta. Estava brilhando. Estava brilhando luz. Estava me chamando a maleta. Na verdade não havia luz, mas eu via a luz com meus olhos. Ela não tinha luz, mas eu via a luz com os meus olhos. Belo Horizonte é bendição. Belo Horizonte. Porque chegou minha maleta. Porque chegou a minha mala. Chegou minha roupa. Chegou a minha roupa. Chegou o pastor. E chegou o pastor. E depois me levou a um lindo hotel. E ele me levou a um lindo hotel. E aí funciona tudo. E ali funciona tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei por que contesto. Não sei porque eu contei isso. Ah, eu estou mais cansado que vocês. Ah, sim, porque eu estou mais cansado que vocês. Vou recordar este viagem. Eu vou me lembrar desta viagem. Muito especial. Muito especial. Igreja. Estes 7 passos. É o que você faz cada domingo aqui na casa do Senhor. É o que vivemos cada domingo aqui na casa do Tempo Senhor. Tempo com Deus quer que você lo haga cada dia em seu hogar. Tempo com Deus quer que você faça em isso. Trabalho, cada dia na mundo. Sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Não há nenhum segredo. Não há nenhum segredo nisso. El secreto. O segredo é hacerlo. É fazer. Com a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo. Não há um secreto ABC. Não há um segredo ABC. Só necessitas tu coração. Você só necessita ter o coração. E a ajuda do Espírito Santo. E a ajuda do Espírito Santo. Então você vai criar hábito. Então você vai criar hábito. Vas a tener disciplina. Vai ter a disciplina. E tua vida vai começar a cambiar mais poderosamente. E sua vida vai começar a mudar mais poderosamente. Amém. Amém. Eu posso dizer uma coisa? Sim. Eu quero reconhecer o que quero reconhecer que muitas vezes eu que sou o pastor passo meu dia inteiro com muitas coisas a fazer e me olvido de parar e estar na presença de Deus. E desde ano passado, quando fui invitado por hermano Saul a empezar a começar a fazer tempo com Deus. Estamos vivendo outra novidade de vida. E por isso traemos a la igreja. E agora desejamos que todos eles vivam tempo com Deus. Em todos os dias. Não importa nossa agenda. Vivamos tempo com Deus. Porque é a primeira coisa de nossa vida. Jesus morreu por isto. Jesus morreu para acercar-nos ao Padre, para nos aproximar de Deus, reconciliar-nos ao Padre, nos reconciliar para ao que estejamos unidos ao Padre, para que estejamos unidos a todos Deus todos os dias. Todos os dias. Se tu não vives tempo com Deus, se você não vive o tempo com Deus, a morte de Cristo vai ser algo parcial, será uma coisa parcial e não total, não total, porque o propósito de sua morte, porque o propósito não só é limpar-nos de pecado, não é apenas nos limpar do pecado, nova criatura, nos fazer nova criatura, sino é recuperar a origem, mas é recuperar a origem. Porque Deus criou ao homem a sua imagem e semelhança, porque Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, para ter relação, para ter relacionamento, comunhão, amizade. Enamorado, seis apaixonado. Por isso morreu Jesus. Por isso Jesus morreu. Se solo vienes a la iglesia, se você só vem e não tienes comunhão e amizade com Deus allá fora, e não tem comunhão e amizade com Deus lá fora, la muerte de nuestro Señor, a morte do nosso Senhor, essa cruz, sua cruz, estamos vendo outro mensagem. Estamos vivendo enviando, outro mensagem. Estamos vivendo e enviando outra mensagem. A quanto lhes está falando o Espírito Santo? A quantos de vocês o Espírito Santo está falando algo? Está falando? Está falando? Não o que eu digo. Não o que eu digo. O que tu está escutando agora do Espírito Santo? O que está escutando agora do Espírito Santo de Jesus? Depois aí Hablamos de cada uno de estos pasos. Explicamos cada paso en detalle. Depois que explicamos cada passo em detalhe, falamos de cada um desses tópicos. Não há nenhum segredo. Não há nenhum segredo. Just do it. Solo hazlo. Faça isso. Só faça isso. Tu eres inteligente. Você é inteligente. Sabes ler. Você sabe Sabes ler. Sabes entender. Sabe entender. Solo busca a ajuda do Espírito Santo. Então é só buscar Porque a ajuda do Espírito Santo. É algo espiritual. Porque a palavra é algo espiritual. Necessita da ajuda do Espírito Santo. E necessita de ajuda do Espírito Santo. Então Deus te vai começar a falar. Então você vai começar a falar. Deus te vai dar entendimento. Deus vai começar a falar. Deus vai começar a te Deus dar entendimento. Deus vai começar a cambiar tu mente e tu coração. Deus vai começar a transformar sua mente e o seu coração. Pouco a pouco vas a ver um cambio em tu vida. Pouco a pouco você vai ser transformado na vida. A igreja vai começar a cambiar. A igreja vai começar a se transformar. A igreja vai começar a madurar. E cada um vai começar a ser mais maduro. A igreja vai começar a impactar a cidade. A igreja vai começar a impactar a cidade. Vai enviar obreiros missioneiros. A igreja vai enviar obreiros missionários. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder da palavra. Passou em Coreia. Pastor em Coreia. Passou em muitas nações. Passa em todo o tempo. Passou em Coreia, passou em muitas nações. A presença de Deus. A presença de Deus. Através da palavra. Através da palavra. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Eu tinha imagens para mostrar de Coreia. Eu tinha mais imagens para mostrar da Coreia. Antes e depois. Antes e depois. O que cambiou a Coreia? O que mudou que a Coreia? O que cambiou a sociedade? O que mudou a sociedade? Por que hoje é bendecido? Porque hoje é abençoada. Por la palabra de Dios. Por causa da palavra de Deus. La palabra. A palavra. Es la presencia de Dios. É a presença de Deus. Es la presencia del Espíritu Santo. É a presença do Espírito Santo. Eso es vida devocional. Isso é vida devocional. Y el Señor. E o Senhor. Me ha enviado a mí en este tiempo. Me enviou aqui nesse tempo. Hablarte a ti. Para falar a você. A cada uno de ustedes. A cada um de vocês. Yo no vine acá de vacaciones. Eu não vim aqui de férias. Yo no vine acá solo a comer picanha. Eu não vim aqui para comer picanha. Vine a hablarte de parte del Señor. Eu vim falar da parte do Senhor. Porque el Señor tiene un propósito para Belo Horizonte. Porque o Senhor tem um propósito para Belo Horizonte, para esta para igreja. Para las iglesias que usted representa. Para a igreja que você para representa. Tu vida. Para a sua vida. Tú decides. Você é quem si decide. Si vas a escuchar. Se vai apenas escutar. Porque el Señor porque está hablando. Está falando. Quiero comenzar de vuelta. Eu quero começar novamente. Levántate, por favor. Levantem, por favor. El seminario, vamos a hacerlo otra oportunidad. El pastor lo va a enseñar. No o seminário nós continuaremos aqui. Em outra oportunidade. Não termina aqui. Pero llévate el mensaje. Mas se encha que da mensagem coração, que o Senhor está dando ao seu coração agora. Agárrate fuerte de ese mensaje. Se agarre fortemente. Cierra tus ojos. Feche os seus olhos. Mira al Señor. Vejam o Senhor. Levanta tu mirada hacia el Señor. Olhe seus olhos, levante os seus olhos para o Senhor. Sigue escuchando esa suave voz. Continue escutando a sua suave voz. Él te está hablando en esta noche. Ele está falando com você nesta noite. Dios te está hablando. Deus está falando Deus com você. Deus está mostrando algo. Deus está te mostrando algo. Tu parte é reaccionar. A sua função tu parte é reagir. É tomar decisões. Tomar decisões. Tu parte é. Sua parte. Que é o que vas a fazer de aqui em adelante? Aquilo que você vai fazer de agora em diante. Se Deus te falou. Se Deus falou com você. E tu não tomas decisões. E você não toma decisões. Te vas a ir igual como viniste. Você vai continuar da mesma forma que chegou aqui. Escucha, escúchalo. Escucha su voz. Escute a voz do Senhor. Siémbralo en tu corazón ahora. Siémbralo. Haz un pacto. Haz una decisión. Faça um pacto, faça uma decisão. De lo que te está diciendo el Señor, haz una decisión en tu corazón. Daquilo que está dizendo o Senhor. Pero hazlo con fe. Faça uma decisão. Hazlo con convicción. Fale com convicção. Y el Señor cumplirá. O Senhor cumprirá. Porque nosotros fallamos. Nosotros nos equivocamos. pero Él nunca falla, Él nunca se equivoca. Cuando tú te acercas con fe, cuando tú te acercas de todo tu corazón, Él va a cumplir ese deseo que ahora estás decidiendo en tu corazón. Cuando você se aproxima com fé, Ele vai te ouvir e Ele vai fazer o desejo do seu coração. Qual é o teu desejo? Qual é o seu desejo? Jovem, jovencita. Jovem, jovenzito. Adolescente. Papá, mamá, papai, mamãe. Líderes. Líderes. ¿Qué te está hablando el Señor en esta noche? O que o Senhor estava dizendo a você nessa noite? ¿Qué te está diciendo que hagas de aquí en adelante? Que o Senhor está te dizendo para fazer daqui adiante? ¿Qué decisión debes tomar hoy para que haya un cambio en el mañana? Qual decisão você está tomando hoje para uma mudança amanhã? Just do it, hazlo. Faça. Ahora es el momento. Agora, nesse momento. En estos días estoy orando para que ustedes, la iglesia, sea un modelo de tiempo con Dios en esta ciudad. Eu estou orando nesses dias para que esta igreja seja um modelo na cidade. Que cada una de sus iglesias y sus vidas sea un modelo del estilo de vida de caminar con Dios para Belo Horizonte. Que cada um aqui, cada igreja aqui seja um modelo de vida para caminhar com o Senhor que nesta cidade. Que cada una de tu familia, sus familias, sea un modelo de vida devocional para esta ciudad. Que cada um aqui com sua família seja um modelo da vida devocional para esta cidade. Então o Senhor te disse, vai haver mudanças, haverá mudanças, eu vou desatar um avivamento, eu vou acrescentar que avivamento, primeiro em tu coração, e esse avivamento começará no seu coração, começará na sua vida, começará no seu casamento, família. Na sua família, lo quieres? Se você quer. Não se trata solo de ti, não se trata apenas de você. Se trata de tu familia. Se trata da sua família. Se trata de tus hijos. Trata-se dos seus filhos. Que te estão mirando. Te estão observando. Que estão olhando para você, que estão te observando. De hijo de Dios eres cada día. Que classe, que tipo de filho de Deus é para você? Decide agora. Decide hoje. Por un nuevo comienzo. Por un nuevo comienzo. Porque el Señor tiene los cielos abiertos ahora. Porque o Senhor está com os céus abertos para agora. Que tú te tome de su mano. Para que ele te tome da sua mão. A él y comiences una nueva etapa. E você possa começar uma nova etapa. Él nunca puede hacer algo que tú no quieres. Ele nunca vai poder fazer algo que você él não quer. Él nunca va a forzar algo en tu relación. Ele nunca vai forçar algo na sua, no seu relacionamento. Dá el paso de fe. Dê um passo de fé. Dios está buscando ese hombre. Deus está buscando este esa homem. Esa mujer. Esta mulher. Para esta nación. Para esta nação. Para esta ciudad. Para esta cidade. Para tu familia. Para sua família. Todo comienza. Tudo começa. A partir de ti. A partir de você. El cambio. A mudança. El avivamiento. O avivamento. Viene. Vem. Una persona a la vez. Uma pessoa de cada vez. Si este eres tú, se esta pessoa é você, si Dios te está hablando a ti, se Deus está falando com você, ven al altar, venha ao altar y sella el pacto, e seja, sella la alianza con Dios. Faça uma aliança comigo, com Deus. Não comigo. Vienes a mí para que yo te toque. Eu não quero que você venha para que yo te abrace. Eu não quero que venha que você para que eu te abrace apenas. Como una expresión de tu fe. Mas venha como uma expressão de fé. De deseo auténtico. Eu desejo de forma autêntica. Ven al altar del Señor. Eu venho arrodíllate. Ao altar do Senhor. O donde estás, ahí mismo. Onde está? Donde tú estés. Onde você estiver. Pero hazlo de verdad. Mas faça de verdade. No lo hagas religiosamente. Não faça religiosamente. No lo hagas para, por la apariencia. Não faça por aparência. Hazlo de lo profundo de tu corazón. Faça por algo profundo lo no seu coração. Lo que el Señor te ha dicho en esta noche. Abrázalo. Abraça o Senhor nesta noite. Y haz una alianza con el Señor. E faça uma aliança com ele. Señor. Senhor. Eu quero cambiar. Eu quero mudanças. Eu te necessito. Eu necessito de ti.